Na noite da última sexta-feira, 27 de junho, por volta de 22 horas, a Guarda Municipal fez a apreensão de cerca de 130 quilos de maconha que estavam em um táxi com placas do Paraguai. O Toyota Touring, de placas XAR314, saiu da favela Monsenhor Guilherme e a atitude suspeita despertou a curiosidade dos guardas, que passaram a fazer um acompanhamento tático. Ao perceber a presença dos GMs, o condutor do veículo empreendeu fuga e abandonou o automóvel com a droga na favela da Marinha. Ao realizarem a revista no veículo, foram encontrados 130 quilos da droga e os documentos de André Jimenez Vera. A droga foi apreendida e encaminhada à 6ª SDP. Já o corpo do cidadão, o taxista paraguaio, foi encontrado boiando nas águas do Rio Paraná. A descoberta foi feita por volta de 15 horas desta sexta-feira nas margens do Rio Paraná, do lado paraguaio. André Jimenez, morador do bairro Remansita, em Ciudad del Este, era taxista e teria sido ele que abandonou o automóvel durante a apreensão da Guarda Municipal. O corpo do taxista envolvido em tráfico de drogas foi encontrado por seus próprios parentes, que procuravam-no desesperadamente. Eles viram o corpo boiando no canal de água. Com o uso de uma canoa, resgataram o cadáver, que já estava em adiantado estado de decomposição. Um inquérito policial foi aberto no Paraguai, porém de imediato foi constatado que a vítima não apresentava sinais de violência. O que se conclui é que o indivíduo tentou atravessar o Rio Paraná a nado para fugir da prisão e acabou morrendo durante esta tentativa. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.